Luan 0998, tem taxa autorizado via Juliette, portão 06. Juliette para o 06. Obrigado. Salvador 1868, no Uno, pushback saneamento. Com 1868, cuidando que a equipe de só deixar um para o táxi. Em coordenação, chama táxi com 1868. Selena B58, sou vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador, vê se mantenha 2000. Vetor, limite ao lock, Selena 2000, peça Selena 258. Completamente estabilizado, tá? 389. Sente na escuta quando estiver estabilizado. Sena 258, vou agora a Duna, autorizado o final do procedimento de aliança. Autorizado 389, completo final do procedimento, chame torre 1-1895, com todos. 2895. Salvador, até 3891, boa. 3891, né? Posso estar checado, final 0. Tá checado já. Solido e pouso. Pista 10, vento 050 graus, 5 graus. E pouso, obrigado. To zero, contact to now receive center on frequency 125.45. Change receive, 125.45. Muito boa noite, monitor vivo. Sal, 020. Boa viagem. Até breve, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 972, informação Charlie, nossa 1960, parando o segurado. Gol 9272, boa noite, desse mantenha, dessa via até 2000, na chegada da Mara, Guadalé, Sexo Leite, chama 014, Gol 1972. Desce via Mari até 2010-10014 e aguardo a saída 10, bom 972. Gol 1868, aborto 141, autonomia de 2 horas, altera Maceió. Hotel Ponto Espera, ajuste 1014, a torre 1895. Ponto Espera, 1895, obrigado, boa noite. 68. Azul 6908, sem identificação, desse mantém 3000 via chegada a Mari. Aguarde procedimento TLS X-Ray, ajuste 1014. Para chamar estabilizado, descendo inicialmente 3000. Oxalá 6258, chame torre 11895, tem bom pouso. Coronel 895, Oxalá 6258, bom feriado. Igualmente, amigo. Oxalá 6258, final 1710. 6258 agora no Cristaleiro. 3891, prossegue Alfa e Juliette, portão 2, nessa frequência. Alfa, Juliette. Portão 2 na sua escuta, 3891. 21868, ponte espera pronto, boa noite. Boa noite, mantenha a ponte espera. 88, mantenha a ponte espera. 9, você me chamou pro. Puxa, acionamento, 1170? Aqui, amor. Portão 3, quadrinho com a equipe de sol. A companhia vai estacionar no 2. Após o tráfego, está livre, seu puxa. Companhia, vai aguardar a companhia. 2, após estar livre. 3 aeroporto, pistola 0, chinês 6258. Após o Airbus na final, autorizada ali em Mateus. Após a Airbus final ali em Mateus, no 0 gol 1868. 28? Prossiga. Autorização para a Natal. 1098 autorizado, 370 Natal, Apesulo 10, decolagem no zero, esquerda, Pucas e Par. 120 decimal 8, 5060. 370 para Natal, Apesulo 90, conforme rota é Pucas e Par, 5060, saída? Pucas e Par, saída, rota Apesulo 10. Chama, puxa, Sanar. Vai chamar, Apesulo 10. Pucas e Par, gol 1098. É 258, bora. 170 no portão 3, tá livre, puxa. Tá livre no 3, 170. 868, decolagem autorizada, 060, 49. Sim, decolagem com 868. Confirmando a frequência de saída, por gentileza, pro gol 0098. 0098 é 120.8. 1208, obrigado. É 8105, 128 no voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. Gol 1868, decolou na sua escuta. Boa noite, contato, mantém nível 230 na Puca Jamaracaju, gol 1868. Sobe 230, Puca Jamaracaju no 1868. Gol 9272, autorizado final LS. Que autorizado LS, questão 0, gol 1972. 1908, desse mantém a 2000. Para 2000, azul 6908. Salvador, gol 1970, 4 horas e 43 da noite, aqui, ao centro de Fortaleza, 43 da noite para o TAC. 43 Fortaleza, 4:43. Ponto espera 118.95, ajuste 1014. Ponto espera 118.95, ajuste 1014. Salvador, boa noite, voo 170.0 da 10. Autorizado 70, alinhar e decolar, pistola 0, vento 040 graus, 04 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, 70. 1895, muito obrigado. Azul 6908, autorizado, final ILS. Autorizado, final ILS, chama estabilizado, Azul 6908. Oi Salvador, boa noite, gol 19721, uma milha para estar. 1972, continue a aproximação, aguardando o pista livre. Sente, 1972. Bruno 72, boa noite, desce a identificação, desce mantenha altitude 2000, via, chegada ao Mare, aguarde final do procedimento ILS X-Ray, última 014. Autorizado, direto Duna, 1972. Para o 1972 da Gol, vento 040 graus, 3 nós, variável com 3 nós, só ajuste no 014. Sim, no 014 ajustado, livre pouso, pista no 0, Gol 972. Decolado 10 contra 1208. 1208, boa noite, 1270. Salvador, boa noite, eu vou 1170. Gol 1170, boa noite, contato, submantém nível 370 na saída Pulca, Jamo, após IPA. Salvador 370 na saída Pulca, Jamo, após IPA. 1170. Paulo é o T3152, pronto, sabe a procedimento, chame torre 118, decimal 95. Chama a torre 19-1895, confirma? Afirmo, 118, decimal 95. Ok, chamarei 18-95, azul 6908, obrigado, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, 68, chame Recife agora, na frequência 125, decimal 45. Recife 2545, no 868, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, está estabilizado ILS da 10, final de 7 minutos. 6908, aguardando pista livre, vento variável com 3 mais. Seguinte, aguardando pista livre, azul 6908. 979 da Gol, livre à sua direita, ao livrar 121 decimal 9 é o solo, seu solo 12. À direita, 1219, igual 1972. Alô Salvador, boa noite, igual 1972, livrar na Fox. 972, Alfa, Kilo, para o. Correção. Alfa, Juliette, para o portão 10, no través do 8, aguardo o follow-me da infraero. Alfa Juliette para o portão 10, aguardando o follow-me através do 8, agora 972. Azul 6908, vento variável com 4 nós, ajuste 1-0-1-4, check 3. 1-0-1-4, Liver Pose, down 1-0, baixada e travada, 6908. 1-5-2, da tampa, pronto, corre. 3-1-5-2, prossiga, por favor. Autorizado Salvador Maceió, via Whisky 58, Orago, após conforme rota, nível 330, saída Puca, Jamo, após Alfa Romeo Uniforme. Decola da 1-0, esquerda, após 5065, código 1208, controle. Zero nível 330 para a Apple Whisky 58, subida Puca, Jamo, após aerovia, 5065, transponde, o controle de saída 208, tá 3152. Uma pronto no portão 8. Demora. Direita, solo 15, libera a direita, solo 1, 209. Direita, 2, 9, azul, 6908. Solo azul, 6908. 6908. Ingresso Alfa Kilo, PAT 3, posição 07. Alfa Kilo, PAT 3, posição 07, o azul 6908. Puxa, vai questionamento, tá 3152, tá no fim, é número 8. ONU 25.45, gol 1170. Repita 2545, 1170. 8, tá 3152. Deixa eu passar a passagem da aeronave, pode iniciar. Ou tá 3152? Após a passagem, será autorizada. Aguarde a autorização 3152. Escuta. Boa noite, controle. Oceania 6212, na informação, Charlie 6212, Oceania 6212. Boa noite, Oceania 6212. Descendo a identificação, desse mantém 3000, voe direto Duna. Aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste 9014. 08, atenta sinalizador no PAT 3. Oceania 6212, copiou? Tá, copiei, a gente ficou, vou chamar a 2-1-2, 3952, o Gol já passou, a gente tá guardando alguma coisa agora? Negativo. Autorizado o acionamento, pushback coordenando com a equipe de solo no final do chama táxi. Obrigado. Uno 172 interceptou e alerta da 1-0. Completo final do procedimento, chame torre 1-1-8-9-5, voo 1-1-7-2. 1-1-8-9-5 completando, 1-1-7-2. Chanel 6212, desse mantendo 2000, autorizado final ILS. 2000 pés, autorizado ILS, porta 3 autorizada, Chanel 6212. Ação, reporte trem checado, vento variável com 2 nós, hoje chuva 0 no 4. Trem checado, prosseguindo, 1-1-7-2. 1-1-7-2, livre pouso, posto 1-0. Livre pouso, 1-1-0, 1-1-7-2. Estacionamento Gono 0108, no box 62. É 21152, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, vem de alfa, ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 4, tá? 21152. O 1098 aguarda para iniciar o pushback. Aguardando o 1098. A aeronave da companhia acabou de tocar, tá indo em direção ao portão 1-1. O senhor tem condição de aguardar 2 minutinhos para iniciar o pushback? Com certeza. Sente, gato. Voo 1172, solo 25, libera a direita, solo em 121, decimal 9, seu solo 25. 219, boa, no 1172. Solo, voo 1172, boa noite. 1172 Alfa, Juliette, portão 1-1, no través do 8, aguardo o fórum da Infraero. Alfa, Juliette, 1-1, no través do 8, aguardo o fórum. Então 3152, está autorizado a linha e decolada a pistola 0, vento 050 grau 03 mais. Autorizado a linha e decolar, pistola 0, pistola 3152. Na escuta? A aeronave da companhia está aguardando para puxar no portão 62, tem condição de agilizar na medida do possível o táxi, mantendo a margem de segurança? Claro, você está fazendo isso, então, não tem problema. Certo. 3152, decolador 28, controle em 1208. Salvador, tá 3152, se não tiver. 5, bom pouso. Obrigado, uma boa noite, 295 a tocha, né? Pra 2 a 2. Controle, tá 3152, se não tiver, boa noite. Boa noite, contato, submatendo 330, tá 3152. Sessão bola 330, tá 3152. Pode estar achando MA 212 estabilizado. Oi, aliás, tem um capa-vista. Ciente, aguardando informação de pista livre, cheque o trem, vento 050 graus, 3 nós. Ok, repórter alto rebaixado, travado, aguardando a autorização, achando MA 212. Livre no 62, eu chamo a táxi. Deixa na 2-1-2. 2-1-2, livre pouso, pistuna 0, vento 060 graus, 04 nós, hoje no 0-1-4. 0-1-4, livre pouso, deixa na 2-1-2. Chama 6212, solo 32, libera direita, solo 2209. Ok, passa um pouquinho para agilizar, reportará a levada da pista, chama 6212. Sem problema. 6212. 6212, 31, alterna Recife. Apenas o PAB? 188. 188 a bordo, Recife, 2 horas e 31, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto espera chama Tony, 118.95, ajuste no 0-4. Índia Alfa, ponto espera 18.95, no 0-4, obrigado. está na pista, chegando para 2-1-2. Sente, só indo da zona desse monote, é 2-1-2. 2-1-9, obrigado, boa noite, chegando para 2-1-9. Boa noite, Sola, Chineta 612, livrando na escolha. 6212, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 03. Alfa Kilo, para o Pátio 3, a posição é 03, Chineta 612. Pesada da linha decolada no 0, vento 050 graus 049, ou no 098. Decolagem, voo 098. Pátio Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03. Ok, confirmado, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03, coxa nerda, 2-1-2. Prisão 52, chame Recife agora na frequência 1245, tá 3152. 12545, tá 3152. Decolado aos 37, controle 1208. Boa noite, muito obrigado, Gondor 098. Controle Gondor 098, decolando a sua escuta. Boa noite, contato, suba em Matar nível 370, na saída Puca, Jambas e Pá. Zipa, Jambo Zipa, Gono 098. Boa noite. Gol 9018, 9018. Confirme. Pro antecipar pro Gol 9098. Aguarde direito, solicitar o centro. É. Autorizado direto de par, Gol 9098. Direto de par. Gol 098, você me recebe agora, frequência 125, decimal 45. 25, aqui, boa noite. 3. Thanks for that, man.